300 para Porto Seguro, pela Upper 850, previsto saída da Eltra em Saint-Denis. Curva direita após a decolagem, pista em uso é 1-0, a frequência do controle 1-9.35 e seu transponder é 5105. Decimal 1-9-6 no solo aos 3-7, libere à direita, solo 1-2-1, decimal 9. Direita 2-1-9, 3-1-9-6. 19-35 é o controle de saída e 5-1-0-5 é o código transponder, o 3-6-0-2. Afirma. Trip 5-4-9-0, now contact tower, frequency 1-1-8-6, and have a nice trip. 9-18-6, thank you, nice work for you. Bom dia, solo, tá 3196, livrou. Bom dia, tá 3196, bem-vindo a Salvador, ingresso na táxi Alfa e depois da Alfa para a táxi via Kilo, pátio 3 e vai aguardar para ingressar no pátio 1, ok? Ok. Alfa, taxi Kilo, ingressa pátio 3 e aguarda ingresso pátio 1, 3196 da TAM. Gol 1260, continue a aproximação, informa cabeceira deslocada em 1.200 metros, ajustando 0.16, está visual com a mesma? Está visual, baixado travado, gol 1260. Gente, gol 1260, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1.50 graus, 0.6 dúzia de nós. Autorizado, pouso, gol 1260, pista deslocada em 1.200 metros. Correto. Autorizado, seu estimado para o través de Ilhéus e para o pouso em Porto Seguro. Gente, autorizado direto, aguarde estimado, Zulu. É wind now, é wind, wind, wind, 170 degrees, 0406 knots. Autorizado a ascensão por Bravo Zulu, mantém mil pés. Suba para 085 e voo direto. Sim, Zulu. Clear to taxi, American 980. Ok, American 980, please give me information about person on board and duties in the alternate, please. Trip 5490, do you have traffic on final, Boeing 737? Affirmative. Okay, after the landing, the Boeing 737 cleared line up and maintain. The passenger traffic on final, clear line up and maintain, 335490. From the apron by taxi Juliet and the Alpha and Delta. American Line 98 here, until then remain disfrequent. Juliet Alpha Delta stay with you, American 982. Gol 765 é o controle, via chegada manda, desça para 2.000 pés com ajuste 1.095. Gente, via manda 2.015, gol 765. Retornando para o ITAP 3896. 3896, ciente, reitero, após ITAP 2.500, Serra Vita 366, autorizado a aproximação. Pode estar, 2.500, Serra Vita 366, autorizado, 3.866. Controle, Bravo Zulu, os estimados. Prossiga. Ilhéus, 1420, Porto Seguro, 1505. Ciente. O 1260 no solo aos 41, libere a direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, igual 260. Linha do América, a gente pode prosseguir para o Porto da ONU? Afirmo, comandante. Seria essa a instrução para o senhor. Obrigado. Paulo, boa, gol no 260, livrando a pista. Confirme, gol 1-2? 60. Ok, gol no 260, ingresso na Taxi Alfa, mantenha a posição antes da Taxi Kilo, ok? Cederá passagem ao 752 da American Airlines. A gente está visual, contra o Alfa, mantenha antes da Kilo, gol 260. America Line 982, now contact tower frequency 118.6, and have a nice trip. 118.6, America 982, and so on. Hello. Trip 5490 airborne at 44. Call Salvador departure on 119.35. 19.5, so long. Quem chegou no 765? Departure morning 35490. 35490, radar contacting departure, climb flight level 180, Momo departure. Hey, climb maintain level 180, 35490, Momo departure. Line up and maintain runway 10. Line up and maintain runway 10, American 980. American 980, cleared for taking off runway 10, wind 160 degrees, 06 knots, altimeter setting 1015. Clear for takeoff, runway 10, 1015, this is altimeter. Firma tráfego? Patego MEC Eco November, contato radar a 4.6 milhas sudoeste de Salvador. Reporte pronto para descida. MEC Eco November. Descer para nível 040, MEC Eco November. Para 040, Eco November. Passou Serra Vitor 366 até 3896. É 3896, complete final do procedimento aeronave, chame torre ano 8.6, reduza para a velocidade de aproximação. 386, vai, termina a tiro de 3896. Small 35. 11935, good day. Salvo Salvador, é o TAN 3602, está no portão 5, solicita. iniciando pushback acionamento. Aguarde, no portão 5, aguarde. Aguardando. Bifort level 410, Fuca departure. Roger, Fuca departure, and we'd like to stop the climb at 350. Roger, stand by clear. Aprovado visual. A 3896, visual com a cabeceira deslocada em 1.200 metros. Está visual, 3896. Certo, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, o vento 140 graus, 05 nós, ajuste 10, 15. Livre pouso na 10, no 015 agora, está 3896. Canani Zero, climb flight level 350. Roger, 350 for American 980. Alô, Salvador, bom dia, tá passando o piloto. Sangue Mike Eco November, autorizado, desça para nível 50. Mike Eco November. Papa Tango Mike Eco November, desça para nível 050. Reautorizado. Para 050, Mike Eco November. O 4602, observe a passagem do New Generation da Gol e inicie seu pushback no portão 5. Gente, vai coordenar com o pessoal de solo, aguardando a passagem da aeronave e inicie o push, o 3602. Salvador! Bom dia, azul 4106 descendo a 150 com aquilo na mão. Azul 4106, sendo identificação, autorizado chegada Mari, desça para nível 060. 060 Mari, azul 4106, idêntico. Bolo 765, completo final do procedimento LSXE sem glide, chame torre 18.6, Bolo 765. Gente, torre 18.6, Bolo 765. Depart 35490, request flight direct present position to Petrolina. Stand by to see clear, 35490. Bye for further instructions, 5490. Paulo Salvador, um bom dia, tá 3896, livrou. Do 4106, reduza para 2209. 220, azul 4106. Alfa, guarde instruções. Ingressão na Alfa, aguardando, 3896. Agora já com indicação de gate, o TAM 3896, seu táxi da CIA via Alfa, Kilo Pátio 3, ok? Aguardando dentro do Pátio 3 para prosseguir ao portão 02. Ok, gente, Alfa, Kilo Pátio 3, aguardando para o 023896. Check November, confirme indicada. 160, Check November. Incursões incremental para 2009. Negativo. Informe quanto consegue incrementar. South America 90. Check 0. Firme, American 90. Say frequencies again for American 980-12685, no answer. Alternate the 125.45. 125.45, American 980. Salvador, bom dia, Alfa Delta. Prossiga. Liberado no 90. Tá, ingressando no seu terminal. A gente já vai prosseguir para pouso? Negativo. A princípio vamos manter a presente proa por aproximadamente mais 10 minutos. O Alfa Alfa Delta. Sim, Alfa Alfa Delta. Autonomia de 3 horas, alternativa com fim. No copy on either one of the frequencies you gave us. The other frequency is it's 128.8, alternate the 126.4, American 980. 128.8, 126.4. Azul 4106, reduza para 2009. 200, azul 4106. Novamente a direita ingressando na Alfa e após a esquerda na Delta, chamando a torre antes de ingressar na Delta 186. Obrigado, bom dia, senhor. Salvador, azul 4106, possibilidade de coordenar após ETAP, execução do RNAVE para 10. Azul 4106, mantém o perfil da chegada, aguarde autorização para o RNAVE. Mantendo o perfil chegada, azul 4106. Controle Alfa Alfa Delta. Você liga Alfa Alfa Delta? Gente, vamos preparar, Salvador, estamos no ideal de descida já. Alfa Alfa Delta, vou ir na proa de Bonf para interceptar a chegada Bonf. Desça para nível 070. Descendo 070, chegada Bonf, Alfa Alfa Delta. Zip 5490, call center 126.85, alternate de 125.45. 2685, 124-2545. Internet de 12545. 2545. Controle autoriza a descida para o Mike Echo November. Mike Echo November, desça para 2000 pés, altímetro no 05. Está autorizado o final do procedimento de LSXA sem glide e reporte estabilizado. 2000 pés, no 05, vai informar estabilizado. Lembrando, não se escuta Gol 975, Gol 1, bom dia. Livrou na sua escuta. Gol no 765, ciente, ingresso na Alfa, mantém a posição antes daquilo. Ingresso na Alfa, mantém antes daquilo. Fala, Papa Tango, Golfo de Lora. Fala, cópia. Nossa. Golfo de Lora, que está autorizado Está autorizado nível 110 para Fortaleza, pela Whisky 1, decola da pista em uso 17, para a curva esquerda, na saída Momo, Albo, direto. Frequência do controle é 119.35, seu transponder é 5123, Golf Kilo Oscar. Conforme Fortaleza 110, saída da pista 17, curva esquerda, Momo, Albo, após direto, Whisky 1, 5123 acionado, na frente ao controle. Afirmo. Patrono 06, após etapa autorizado por ano Serra Vita 368, reduza para 1809 nós, azul 4106. Após etapa Serra Vita 368, reduzindo 80, azul 4106. 95? Para o 3602, senhor. Sim, ativo, um teste da frequência, 118.95. 295. Como recebe? Ok, grato, retorna para 118.6 conforme tem livre a decolagem. O Gol no 765 continua seu táxi na Alfa Juliette, plantão 4. Bem-vindo a Salvador. Alfa Juliette para o 4, muito obrigado. Então, 3.002, decolado aos 1400. Chame o controle 119, decimal 35, bom dia. Canal 35, bom dia, tá 3.602. Irmão, isso é para 2.500 pés, na produção de serviço 3.68, reduza para 1.70 nós. Reduzindo 1.70 nós. Entendeu que está autorizado 2.500. Firmo. Controle Salvador, bom dia, TAM 3602, Dael, na sua escuta. TAM 3602, contato o radar da decolagem, suba para nível 300, saída Dael, transição de NER, TAM 3602. Afirmativo, seria possível dar presente à direita, Dael? Mantém o perfil da saída. Manterá o perfil da saída. De qualquer maneira, muito obrigado. Controle Salvador, bom dia, Papai Uniforme, Alfa Kilo Papá. Uniforme, Alfa Kilo Papá, prossiga. Alfa Kilo Papá, ingressou o portão Caixa Pregos, no momento através de Vera Cruz, mantendo no 1607, ciente da Kilo. Acionado ao transponder 5032 para Santuário. Papai Uniforme, Alfa Kilo Papá, prossegue para Pouso Salvador. Afirmo, a 17. Papo Uniforme, Alfa Kilo Papá, mantém 5 visuais no 1500 pés, corredor Vera Cruz, reporte ingressando no corredor Interlagos. Sente no 1500 pés, reportará Interlagos o Alfa Kilo Papá. Controle, Alfa Delta. Alfa Delta, prossiga. Pode manter a prova 220 para liberar a formação? Sente, alto, sente desvio, após autorizado voar na prova de bomba. Controle, avistando, estabilizado, Eco November. Eco November, completo final do procedimento LSXC, sem um glide, torre 1-8, decimal 6. 1-8, 6, Mike, Eco November. Controle, para confirmar a próxima delta, foi autorizado, descer para 2000. Alfa Alfa Delta, desça para nível 050 na proa de bomb após o desvio de informação. Negativo, descendo para 050, Alfa Alfa Delta. Controle Salvador, Alfa Quilo Papá. Alfa Quilo Papá, prossiga. Seria possível voar na proa 110 para evitar formações? A formação está justamente em cima do Porto Interlagos. Pouso na 1-0, Mike, Cunha. Pronto. Gente, o papá vai reportar o término. Patrono 06, reduza para a velocidade de aproximação, reporte na final da RNAV. Reduza a aproximação, já se encontra aqui na final da RNAV, passou 68, azul 4106. Deixa aguarde para transferência de comunicações. Aguarda, 4106. 118.95. Afirmativo. Que chame na frequência 118.95, por favor. 89. Quero novembro, livrou. Dezoito, nove, cinco. Azul, 4106. Obrigado, boa tarde. Papá uniforme, Alfa Quilo Papá, tem condições de manter o perfil dos corredores? Provavelmente proa da rotatória. Então vai. 4-3. Ok, Grécia Alfa, Kilo, Pate 3, esse é a sua frente. Alfa, Kilo, Pate 3. Alfa, Kilo, Pate 3. 3-0, em condições visuais? Negativo, né? Nós estamos aqui já no final do cruzamento aqui da Bahia. Então a chuva pode ter sido, nós vamos contornar a chuva e vamos tentar ingressar nos corredores normalmente, ok? Sim. Paciente da informação, filho. Pronto para a 4? Afirmativo. Delta Índia Bravo está autorizado nível 390 para Maceió. Pela Upper Whisky 58, previsto saída, Pulca, transição Aracaju, curva à esquerda após a decolagem. Pistinho 110, frequência do controle Salvador, 119.35, seu transponder é 5107, Delta Índia Bravo. 390 conforme, Upper 58, Pulca, transição Aracaju, esquerda após a decolagem da 110, 5107 transponder, 119.35 é o controle. Afirmo, o Delta Índia Bravo. Sete, Delta Índia. Para escalamento. Esse Lear 40 que está parado aí próximo... Aí é o final do Pate 3, né? Afirmativa. Ok, eu tenho um Charlie 208 ingressando aí no Pate 3. Deixa eu ver o posicionamento dele, já vou lhe autorizar, ok? Senhor, se autorizar o acionamento, mas só visual com o cara, não foi isso aí. Não está autorizado o acionamento, chama para o táxi. Chamada para o táxi.